Alô, cambada do Decadentes, aqui é o Emerson Romano. Também escuta essa jossa e acompanho vocês, seus cornetos. Boa noite, coelhada! Salve, salve, mais uma vez, diretamente do litoral baiano, desta vez para repercutir a vitória do Coelhão sobre as sereias de Santos. Ai, ai, ai. Aqui, ô Alisson, eu fiquei muito feliz com a vitória de hoje. Como é que o senhor viu esse grandioso jogo? Eu acho que a partir de agora, finalmente agora, é rumo a Libertadores do ano que vem. Por isso, eu procurei pra caramba uma música de Aleluia pra começar o programa com a música do Aleluia, mas por problemas técnicos diversos que acabamos de ter, de falta de QI, nós não conseguimos nem iniciar o programa. Na verdade, nós tivemos um problema de BIOS, tá? Um sério problema na BIOS, que não sabe, besta incompetente operando o sistema. Uh-huh. É, assim como nossa antiga zaga. O Alisson peidou na farofa, mas tudo resolvido. Não vou falar que fui eu que salvei o dia, tá? Não, não sou eu, o Juninho. Exatamente, hoje, você não é. Mas enfim, então mas você já deu... Mas fui eu. Tá, No máximo você deu um passe. Seu Felipe, dê seu boa noite. Bom, boa noite a todos. Eu entendi agora o que o Alencar estava fazendo. É igual quando você vai jogar sinuca no boteco valendo, você joga a primeira rodada mal, o cara posta dinheiro... Primeiro dos patos. E ganha do cara. É isso. O segundo turno é nosso. É rumo a Libertadores, como já falaram aí. O Alisson, eu acredito agora, hein? Muito bem. Aqui, minha conexão já vai cair daqui a pouquinho. Só que dessa vez ela não vai derrubar o programa como derrubou na sexta-feira, ou quinta-feira, melhor dizendo. O programa mais curto da história decadente. Logo, o melhor programa. Mas enfim, jogo foi aguerrido, foi muito disputado. Acreditar que o América só venceu em razão da expulsão não seria correto, até porque o Sérgio acabou de entrar aí, sabe como eu, que o América contra 10 não joga bem. O Sérgio ficou até com vergonha e caiu. O América não joga bem contra 10. E foi teve outras inúmeras oportunidades de abrir o placar, como o Santos também teve, mas foi aquele jogo que foi decidido no detalhe. O detalhe deveria ter sido o gol do Vitor Rangel passando pelo goleiro. Foi impedido por falta. A falta foi passada e repassada durante os 5 minutos de discussão entre juiz, bandeirinha, jogadores do Santos e etc. O seu Dorival Júnior pode reclamar o que ele quiser, mas a falta existiu, foi clara e era para cartão vermelho, não pela sua violência, mas por ser o último jogador, né? O Rangel estava em direção ao gol, uma jogada clara de gol, e ele foi impedido. Então, eu acho que a vitória, de fato, foi merecida pelo América, e foi mérito do América, e não simplesmente um revés santista. E até porque, Henrique, a vitória é merecida não só pelo que o América jogou hoje, mas pelo que o América apresentou nos três últimos jogos, né? No jogo contra o Grêmio, no jogo contra o Sport, no jogo de hoje. Não era possível o América sair desses três jogos sem pelo menos uma vitóriazinha. Então hoje, quando estava caminhando para o final do jogo, o nosso sentimento era de, pô, mais uma vez nós vamos fazer uma partida... corretinha, uma partida bem legalzinha e não vamos conseguir ganhar de novo, pô. Aí também muita falta de sorte, né? Felizmente exatamente. Saiu 45. O gol do Juninho vem pra dar justiça pra esses últimos jogos da América aí, que já tava merecendo uma vitória. Exatamente. Seu Cláudio, seu comentário. Jogo bom, jogo sério. Dessa vez não teve tanta enrolação do João Ricardo, né? A expulsão achei muito justa. Infelizmente, eu acho que faltou ali uma jogadinha ensaiada para aquela cobrança ali. Dessa vez não teve a retranca maluca do técnico, pelo menos eu achei que ele não recuou o time demais excessivamente, foi para cima. Realmente, eu só não gostei muito da atuação do atacante hoje, eu achei que foi meio fraco. O Maxwell, Michael. Uhum. É, não foi o pior do jogo, não, mas também não fortaleceu a amizade, não. É, foi meio apagado. Eu tô achando que o Danilo tem vaga nesse time, viu? Uai, teve um dado momento ali no, por volta dos 25, foi bem na parada técnica mesmo. Pouco antes da parada técnica do segundo tempo, eu tava comentando que era hora de entrar a vontade desenfreada do Danilo pra botar o coração na chuteira, né? Não, estamos chutando a gol, tá fazendo falta. A gente tem que chutar a gol. Uhum, concordo. É, o Danilo entra pra dar isso. Aquele sangue, né? Isso. O Danilo dá aquele gás a mais, ele contagia. Tá conseguindo, né? Contagiar esse time, pelo menos. Mas foi bom. Felipe, e tu? Eu tô concordando com tudo. Eu realmente é o Michael muito abaixo. Eu não acho que ele seja grandes coisas, não, mas hoje realmente ele errou vários domínios fáceis. Alguns passes, aquela virada de bola dele foi horrível, sem olhar para que lado que tá chutando. A falta, sem dúvida alguma, né? Aquilo ali é expulsão. Qualquer pelada que você for jogar é expulsão. Qualquer lugar do mundo. Mas eu acho o seguinte: que se ele não faz a falta, o. Como é que chama o goleiro do Santos? Eu esqueci o nome do Vanderlei. Vanderlei. É Vanderlei. Se ele não faz a falta, eu não acho que o Rangel erra. Não, ele tinha errado, já tinha perdido a bola. Porque ele driblou errado e o Vitor Ferraz já tinha feito a volta, já estava na sobra. Só que, eu não sei se por sorte ou o que aconteceu, falta foi. Então, foi expulsão. E outra coisa que eu gostaria de salientar, além do Danilo, que ele não é um, tecnicamente falando, não é um grande jogador, não, mas a vontade sem limite, né? Ele é o símbolo da vontade na América, é ele. Eu acho que aquele Diego Lopes, pelo pouco que ele entrou, e também, mesmo sendo do jeito que ele entrou, que estava com um a mais, era hora de ir para cima, eu acho que ele entrou bem. Entrou, distribuiu um pouco mais o jogo, eu acho que ele pode encaixar nesse time. Também gostei muito. Calma. Também gostei muito, viu, Felipe? Ele entrou, o moleque deu uma movimentada no jogo. Claro que é uma situação diferente, o Santos já estava um pouco mais acuado, mas eu gostei da movimentação do moleque. Sim, então, eu fiquei com aquela dúvida porque era na hora que o América ia crescer mesmo, naturalmente, porque tava com um a mais e tudo mais, mas ainda assim eu acho que ele entrou bem no jogo, eu acho que ele vai ter um espaço. E, como eu já falei do Michael, eu vou ter que falar, eu tenho muito receio com o Rangel devido ao fato dele ser muito caicai, tem hora que em vez de fazer o gol ele prefere sofrer a falta, cavar a falta. Mas nesse lance propriamente do gol, foi um giro que ele deu, foi para cima e tocou para trás. Foi uma visão de jogo muito boa. Então tem que salientar que ele foi bem na participação no jogo hoje. Mas eu acho que o da fase é ruim. O cara tem que evitar também chutar a bola demais para gol. Depois erra, eles crucificam o cara. É um trem. A gente tá numa situação meio ruim, entendeu? É igual o Osman, de Salvador da Pátria, quanto o Santa virou o vilão da atualidade, né? Mas o Rangel, não, ele. O Rangel, eu sempre comentei isso aqui. O Rangel é um cara que ele é centroavante e ele tem corpo de centroavante, ele tem características técnicas de centroavante, mas ele não tem mentalidade de centroavante, ele não tem paixão por fazer gol. O Rangel não é um cara que quer chegar na cara do gol e enfiar a bola pra dentro do gol. Ele chega, ele fica doidinho pra chegar um zagueiro, dar uma encostada nele pra ele poder cair, sendo que ele estava em condições de fazer gol. Enquanto o Rangel não definir isso aí na cabeça dele, de se tornar um centroavante que queira fazer gol em todos os jogos, ele não vai crescer na carreira. Ele tem tudo para ser um bom centroavante, mas ele tem que querer fazer gol o tempo inteiro. Sim, concordo. Eu acho que, inclusive, se ele mudar essa mentalidade, ele é o titular absoluto do ataque da América no plantel que nós temos hoje, porque ele sabe usar bem o corpo, ele tem um corpo de atacante, só que ele entra na área, em vez dele se endireitar, posicionar o corpo para bater, ele posiciona o corpo para receber o contato. Aí que eu não entendo, mas tô bem hoje. Isso é verdade. Boa noite, seu Sérgio. Boa noite. Como é que o senhor tá? Agora firmou a conexão aí? A conexão firmou, mas eu ainda tô balançando um pouquinho aqui por causa do álcool. Mas eu tô firme. Então tá bom, como é que você viu o jogo hoje? Eu vi o jogo com os olhos, mas eu vi bem. Eu sou míope, mas eu consegui ver o jogo todo. Vi bem pessimista, porque eu tô nessa vibe pessimista. Eu fui pro jogo esperando 8-0 pro Santos e deu certo. Então eu vou continuar. otimista. Não, deu errado, né? Continue assim. A gente queria aqui pedir desculpa aos nossos ouvintes por essa presença alcoolizada do Sérgio. No próximo programa nós vamos fazer exame antidoping, contra o alcoolismo aqui no programa, que a gente não quer esse tipo de participação que torna o programa ainda mais cadente. Isso, vai ter blitz do Tolerância Zero lá, como é que chama o negócio do álcool lá? Enfim, Lei seca. Exatamente. O que eu ia falar aqui? Acabei esquecendo. Blitz no Henrique. Como é que é? Blitz no Henrique. Blitz no Henrique. Não, mas o Henrique. Tanta de café da Bahia. Isso, senhora. Esqueci mesmo, bicho. Deu branco aqui, que é importante pra cacete. Enfim. Ah, sim, lembrei. Nós estamos com o quê? 100% de aproveitamento nos jogos domingo, 11 horas da manhã? Não, tomou uma sapatada do Santa Cruz, velho. Foi de. O Atlético foi de manhã também. Ah, verdade. Aliás, o América foi de manhã? Foi. Eles estão que colocam o América pra jogar 11 horas da manhã, hein? Pois é. O próximo jogo é 11 da manhã de novo. Também é 11 da manhã. Foi, Sérgio? Não ouvi. O próximo jogo é fora. Isso, mas é 11 horas da manhã. Mas também é 11 horas. Não, mas mudaram para segunda-feira. Eu acho que mudaram de domingo para segunda-feira, lá em Cariacica. Ah, tomara. Eu não tenho notícia. Em Cariacica? É, acho que sim. Pensando que todos os times do Rio não estão jogando no Rio, porque tem aquela coisa das Olimpíadas, a PM não consegue garantir e tal, eu ouvi que o Fluminense vai jogar o jogo para Cariacica, seria na segunda-feira, mas eu não tenho certeza também não. Bom, eu faço aqui um apelo aos dirigentes cariocas que levem os jogos do Rio de Janeiro contra o América, pelo menos, lá para Brasília, que eu tô doido para ver o joguinho do Coelho lá. No Globoesporte.com, pelo menos, está ainda dia 14 às 11 horas. O horário, eu realmente não vi notícia dessa vez, se tivesse mudado, não. A gente vai conferir depois, então. Bom, 3 pontos, a América chegou a 13. Isso. Muito bem. Eu não vi os outros resultados. O Cruzeiro ainda não jogou, joga amanhã com o Corinthians. O Curitiba, se eu não me engano, ganhou da Ponte? Da Ponte, 3-1. E o Santa Cruz perdeu? Santa perdeu 2-1 pro São Paulo em casa. Quem tava fora da zona que eu não lembro? Fora, Figueirense, que empatou com o Sport. Uhum. Palmeiras, Corinthians, Palmeiras. Internacional. Tem vários times fora, né? Tem 16. Inclusive parece 16. Mas eu tava mais interessado nos 3 ou 4 primeiros fora da zona. O Figueirense empatou, Curitiba ganhou e Vitória perdeu o Palmeiras. Vitória perdeu. Sim. Foi uma rodada excelente pra gente, porque a gente ganhou do até então o Santos era o líder. Mas Cruzeiro e Botafogo jogam ainda, né? E o Cruzeiro vai tomar tamancada, o Botafogo Atlético também joga. Cruzeiro Atlético vai perder. Tá um pouco longe. O Atlético já conhece, não importa pra gente. Cruzeiro vai perder. Eu ainda... O Corinthians vai com sangue no olho pra tirar o Palmeiras da liderança. Eu ainda tô naquela de não fazer conta e não me preocupar com o resultado dos outros. Porque eu acho que jogo. A quantidade de pontos que a gente não tá em condições ainda de ficar torcendo pra alguém perder, alguém empatar. Primeiro a gente tem que fazer o nosso time se tornar mais regular, já tá começando. Já é a terceira partida em que a gente faz uma partida bem decente no campeonato e contra times fortes, jogos difíceis, Grêmio e Santos, por mais que foram em casa. São dois times que estão lá no topo e o Sport lá é um time que faz muito gol. É um time com aproveitamento muito bom. E a gente, com essas três partidas aí, já começou a ganhar uma cara de time. O importante pra gente é isso. Aproveitando o seu comentário... Ederson marcou mais pontos que o Givanildo e que o Sérgio, né? Sim. Em 4 jogos ele fez 5 pontos. Nenhum dos dois tiveram aproveitamento tão bom assim. Bom, aproveitando esse comentário, no início do campeonato eu vi gente reclamando de arbitragem, eu falei assim, não, mas com o time jogando desse jeito, eu não vou nem reclamar de arbitragem, porque eu tô até com vergonha. Mas, pegando esses últimos jogos, teve o contra o Sport, que seriam mais 3 pontos, e contra o Flamengo, que não foi marcado o pênalti a nosso favor. Então, seriam 4 pontos. Mas 2 pontos. 17, né? Mas 2 pontos. 17 já tava no bolo. Já tava ali na saidinha. Já tava. É. Mas não adianta lamentar. A gente acha que o programa de hoje a gente tem muito mais a comemorar e a exaltar do que a lamentar. Isso vai ficar para trás e agora os ventos vão virar pro nosso lado aí. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Algum detalhe do jogo que viu? Algum jogo, alguma atuação? O início sempre tomando aquela... Perdão. Vamos lá. O Juninho, né? O Juninho fez gol, fez uma grande partida. Antes do gol eu já estava observando e ele é um cara bem raçudo, bem participativo. Ele marca e tenta sair, sempre tá beliscando alguma participação ali na frente. O que vocês acharam do Juninho? Tá crescendo bastante, eu achei. Eu tô vendo a atuação dele e assim... Eu não vi uma crescente, para ser bem sincero. Eu acho que ele tá constante, mas o constante dele é bom para mim, sempre foi. Acho que teve um ou outro jogo que ele teve uma oscilada negativa, mas é um cara que desde que entrou, desde que chegou, e ele chegou questionado porque ele vinha da Ferroviária, vinha com indicação do Sid Clay, do Português, não foi não? Ele foi treinado pelo Português. Sim, mas ele foi anunciado antes do Português? Foi, ele já estava no grupo antes do Português. Diga, Sérgio. Ele era o cara de confiança do Português, na verdade. Né? Pode falar. Ele veio como cara de confiança do Português. E os melhores jogos que ele fez, na minha opinião, foram depois que o Português foi embora. É engraçado. Mas ele está muito mais seguro e fazendo o papel de segundo volante, de conseguindo sair com a bola e tal, muito melhor do que quando o Português estava aqui. E era o que a gente acreditava, que ele era o homem de confiança e tal. É engraçado isso, mas ele tá jogando bem mesmo. Eu tô gostando dele também. Acho que ele sempre demonstrou muita vontade no jogo, sempre buscou a partida. Felipe, você ia fazer uma vontade? Eu ia dizer que, como nas outras partidas, algumas partidas anteriores, o América sempre tem aquele apagão de inicial. E dessa vez o Santos teve as chances também no início, o América não conseguiu ter uma solidez muito grande no início, mas eu não sei se por sorte, competência que foi, ou por falta de competência do Santos, nós conseguimos segurar, e aí depois que o time engrenou, aí já não tiveram mais tantas oportunidades. Né? É um apagão inicial, ou todo time que vem com a gente já vem sem respeito nenhum, acho que pode pressionar nos primeiros 15 minutos como se estivesse jogando em casa. Eu acho que pode ser, até ser, mas dá certo geralmente, né? Porque pode pegar acho que 70% dos gols que o América toma é na casa dos 10, 15 primeiros minutos. É verdade. Mas aí vamos combinar, né? Vamos combinar que o quanto está sendo delicioso você olhar para o placar, 10 minutos do primeiro tempo, tá 0-0 ainda. Tem três jogos já que isso acontece, gente. É aí que eu começo a acreditar. No jogo de hoje eu olhei, tava lá intervalo 0-0, eu pensei em ficar puto, logo depois eu pensei, não tenho direito de ficar puto, passando 45 minutos sem tomar um gol. Tá bom demais. Você ia comentar, Sérgio? O América que tomava... que tinha apagão e tomava gol, era o América do Português. Eu não estou querendo colocar na conta do Português, não, tá? Uhum. Eu acho que ele tem seus méritos e tal, mas o time do Português era um que era instável e tomava muito gol, desde o início, desde antes do Português, ali no contra o Inter, que muita gente fala que foi um bom jogo do América, a gente tomou gol muito rápido e tal. Então, toda a fase do Português, a gente foi um time que teve apagões. Mas com o Enderson Moreira, a gente não tem isso. Com o Flamengo não foi assim. Talvez, se você for colocar na conta, talvez o máximo o jogo contra o Fortaleza, que foi uma aberração para mim. Se for olhar todos os jogos do Enderson Moreira, o jogo do Fortaleza foi uma aberração, mas todos os outros têm uma sequência. O Flamengo a gente jogou bem, mais ou menos, foi melhorando, aí depois a gente jogou contra o Grêmio e foi um pouco melhor, jogou contra o Sport um pouco melhor ainda, e jogou hoje contra o Santos. O Santos, melhor ainda, a gente está evoluindo. Eu não vi o apagão, aquele apagão que a gente viu em vários jogos, contra a Cruz, contra a Inter, contra vários jogos, vários times, eu não vi ainda com o Enderson Moreira como técnico. Então eu acho que ele tem um mérito nesse sentido. O apagão, o apagão eu não vejo mais, eu concordo. É, mas as falhas, bater cabeça na nossa zaga, quando o adversário chega ali rodando a nossa área ali, ele ainda existe. Então, o que eu acho que pode ter acontecido, contra o Fortaleza foi de fato uma partida horrível, mas o Fortaleza aproveitou as bobeadas que a zaga americana deu. Contra o Grêmio, o América também deu essas bobeadas, o Grêmio não conseguiu colocar a bola para dentro da casinha. Contra o Santos hoje, foi, o número de bobeadas foi menor, mas o Santos também, tivesse ali com o Gabigol e com o Ricardo Oliveira, a chance deles serem colocado alguma bola para dentro da casinha era grande também. Então, para mim, o que ainda destoa dessa reação é a nossa dupla de zaga, que para mim continua muito vulnerável e que a qualquer momento pode nos entregar de novo para algum adversário que tenha um pouco mais de competência na frente. O resto está se acertando, o resto está indo. Deixa eu só comentar isso que o Alisson falou. Eu concordo plenamente com você, Alisson. Talvez o fato da gente não ter tomado gol nessa sequência que eu estou falando, que eu acho que tem um pouco disso. Tomou o gol, ele desesperou e aí vira um apagão geral. E a gente não teve isso. Eu concordo que tem um monte de falhas ainda que precisa ser consertada, mas o Anderson Moreira, de alguma forma, conseguiu fazer as linhas defensivas, principalmente, mas o time inteiro ficar mais próxima. A linha dos zagueiros está mais próxima do meio de campo, que está mais próxima do ataque, está tudo mais recuado, e aí isso ajuda a defender e até a sair uma bola e tal. Mas sem dúvida, ainda tem muita falha individual, até porque o time, na minha opinião, é muito fraco, então vai ter falha individual normal. E resumindo o que você falou, ele conseguiu pegar um monte de peça desconexa e que não faz muito sentido de estar na Série A e montar um time que pode conseguir alguma competitividade na Série A. Ele pegou um time com peças de Série B e C e está fazendo o América jogar um futebol competitivo para a Série A. Não significa que é suficiente para a gente detonar todo mundo, mas a gente agora tem um time para ir no estádio com a perspectiva de que a gente pode sair ali vencendo alguma partida. Não seremos a rodada da bônus tão fácil como estava sendo, né? Não, essa é a rodada bônus. Não é nem perder faz parte do esporte. Uhum. Mas seu 3 pontos garantido do adversário é aquele saco que é de poder. Uhum. É isso aí. Cada vez menos eu acho que nós vamos ter postagens igual a do Santos hoje, né? Exatamente. Hoje não, né? Mas quando eles estavam em viagem para o Belo Horizonte, dizendo que traziam a liderança na mala, que deveriam ser lá que houve, né? Deve ter extraviado a bagagem. Enfim. Participações. Adolfo Orsi Parese, nosso participante aqui de sempre. Ele que há 3 rodadas tem mandado que o América melhorou, agora ele manda aqui que o América melhorou um tiquinho bem bom hoje. E é verdade. Ele manda aqui que a festa foi bonita com a torcida da Independência, estávamos lá para assistir uma bela vitória. Bala hoje foi o nosso técnico, Colatina fica entre Michael e Osman. Este ainda está devendo depois da volta da contusão. O Gabriel Nascimento manda aqui que, segundo o site da CBF, o jogo vai ser às 11 horas em Cariacica, no domingo que vem. E o Arthur manda aqui, se Fluminense e América fossem no estádio do América Carioca, o América lá do Rio, aceita verde iria. Colaria até um churrasco com os camaradas da Inferno Rubro, mas em Cariacica fica foda de ir. Dá pra ir, dá pra pegar uma praia ainda lá no Espírito Santo. Ó. Nossa senhora, tem uma casa aí que tá caindo, gente. É o Sérgio apanhando. Olhem direito. Pior que não sou eu, não, viu? Tentem me falar qual a casa que tá caindo, eu corto o áudio aqui. É o Felipe, deve ser o Felipe. Eu já tirei. Mais uma. A vizinha chegando aqui faz pouco barulho. Mais alguma participação? Não, participações finalizou. Então tá bom. Vamos a votações? Já? Vamos lá. Ah, acho que vale, né? Que horas são? Caramba, eu tô 8h38. Então vamos lá. Vai, começa você então, Alisson. Colatina da rodada? Eu vou votar Michael, porque de fato hoje ele não conseguiu fazer nada certo. Há umas três rodadas quando ele estreou, eu gostei da estreia dele, acho que é um jogador um pouco mais leve, mas funciona muito menos nessa parte da batalha lá na frente do que funciona o Rangel. Ele protege pior a bola, ele não tem essa força para segurar os adversários lá na frente, mas também não está finalizando melhor do que o Rangel. Para mim é uma falha do Rangel de não finalizar para gol, e o Maicon também não tem finalizado. E hoje ele errou domínio de bola, hoje ele errou tabela, hoje ele errou tudo que ele podia errar, até demorou para sair. Então hoje eu voto no Maicon. Concordo. Seu corneta. É Colatina? O Alisson. Colatina. A vingança é linda. A vingança deve atrasado por falta de competência. Isso aí. Lembra quando você botou em mim o Alisson? Felipe. Bom, eu poderia votar no Michael também, mas eu vou insistir no senhor Osman, porque eu ainda acho que ele é um jogador que poderia contribuir muito mais, porém por alguns fatores desconhecidos, que eu não sei se é falta de vontade, se é querer aparecer, o que que é, ele continua devendo muito ao meu ver. Então eu voto pra ele. Eu tô começando a desacreditar que ele consegue render mais. Seu Sérgio, seu Colatina. Cara, eu tô muito feliz, velho. Hoje eu tô muito feliz porque hoje eu entendi que basta eu secar que vai dar o contrário. A gente ganha. Otimista, fodeu. Então eu vou continuar sendo pessimista. Eu defendi o Maicon o jogo inteiro. E todos os meus amigos do lado xingando e falando, ele não faz porra nenhuma, ele tá uma bosta e tal. E eu falo, não, peraí, o cara faz um pivô bom, ele consegue. Não, ele fez porra nenhuma, é o Maicon mesmo. Graças a Deus ele saiu. O Vitor Rangel entrou, fez uma jogadinha. Aliás, o Vitor Rangel só fez aquela jogada porque ele tá bem de balada. Então, ele teve a manha de fazer um shake da baby lá. E aí passou a bola pro Nietzsche. Então, no final das contas, eu não sei em quem você votou. No Maicon, né? No Alisson. Aparentemente. Foi no Alisson, parece. Vota no Maicon. Você vota no Maicon? Então tá bom. Só falta eu, né? Isso. O Alisson hoje tá merecendo, viu? O Alisson hoje disputou pau a pau com o Osman e com o Maicon pra levar esse título de hoje. Bom, deixa eu fazer uma defesa minha aqui. Não. Tô com uma puta infecção de ouvido, tô tomando antibiótico, tô fazendo o programa na raça aqui com atestado médico, eu tô vindo trabalhar. Alisson, só se você pintar o resto do seu cabelo de branco, a gente perdoa. Até lá, não. Não, tô fora. Ó, eu não sei o que aconteceu com o Alisson, mas eu voto pra ele pintar o cabelo igual o Suelton. Se o América fugir do rebaixamento, eu posso pensar. Feito. Anota aí, Henrique. Depois nós vamos. Falar nisso, a gente tem que definir ainda a promessa, hein? Exato. A sua acabou de confirmar. Vamos voltar na sua promessa. Essa ele não pode cumprir, isso, ele não tem cabelo. Eu também não posso. Colatina, então, apesar do exposto, Alisson, eu vou dar um desconto, porque o departamento médico interviu. Mas eu tô começando a duvidar que ele pode render mais do que isso. Deixando de acreditar que ele consegue. Alô? Mais. Oi. Nossa senhora, gente. O que é isso aí? Pode falar, Henrique. Eu tô aqui. Não. Eu tô no meio do Masterchef decadente aqui, então deixa eu botar no meu bala da rodada aqui. Então lança o seu bala da rodada. Juninho, bala. Tá bom? Muito bem, agora monta seu microfone. Eu vou com. De Colatina. Eu vou no Maicon, que eu acho que ele apresentou dando antes. Então fica desse jeito. Foram três votos no Maicon, um no Alisson e um no Osman, não é isso? Colatina, seu corneta já votou aí no Juninho. O Alisson, a bala, desculpa, bala. O Juninho, você e o Alisson. Eu vou votar hoje, poderia votar no Juninho, que jogou muito bem, fez o gol. Foi batalhador, também pela entrevista depois, o cara chorou, você vê que o cara tá no clima da reação. Exato. Vou aqui parabenizar a dupla de zaga, apesar dos calafrios, mas passaram um jogo inteiro sem tomar um gol do Santos. que é um ataque bem legal, tem o Lucas Lima ali que arma bem as jogadas, então é hora de dar também, tentar dar uma força para os caras. O João Ricardo fez boas defesas, mas na partida de hoje, para simbolizar esse processo de melhoria que a América vem tendo nessas últimas três partidas, eu vou dar o voto para o Enderson Moreira, porque o que ele conseguiu fazer essa equipe evoluir em tão pouco tempo é algo que há três semanas atrás a gente não imaginaria. O time que jogava há três semanas atrás, a gente nunca ia imaginar que esse mesmo time, com praticamente as mesmas peças, encararia Grêmio, Santos e Sport fora de casa, como encarou. Então vou votar no Enderson pela evolução da equipe, não só pela partida de hoje, mas pela evolução. Grêmio e Santos, e apesar do mau resultado, a gente tem Flamengo aí nesse bolo também. Nós estamos falando de três equipes que estão no momento na parte de cima da tabela, lutando pelo G4. Isso. O América tem conseguido fazer frente a eles. Teve os problemas lá com o Flamengo, teve uma arbitragem tendenciosa, o resultado não veio. Mas de fato é outro time, né? Felipe. Então, eu também tenho que enaltecer o Juninho, né, pelo gol. Eu achei que o Enderson também mexeu muito bem. Eu sou um daqueles que achei errado as mudanças dele no jogo contra o Sport. Não que ele não fosse recuar o time, mas do modo que foi eu achei errado. Mas hoje eu achei correto, até porque jogando dentro de casa com um jogador a mais não tinha outro jeito, mas mexeu bem, não vou tirar o mérito. Mas eu acho que eu voto no João Ricardo, porque ele salvou duas bolas que se o América tomou 2-0, que dificilmente iria reverter o resultado. Então eu voto nele. Muito bem. O Sérgio Tavares. Cara, eu gosto de chegar em casa, assistir os melhores momentos, rever e tal, porque no jogo você não tem replay e tal, né? Então você perde, você vê por um lado, mas você não vê por outro. Eu cheguei, tô levemente alcoolizado, e não vi nada, mas eu tô com o Alisson, cara. O que tudo aquilo que a gente quis que o português fizesse, ou a gente quis acreditar que o português estava fazendo, o Enderson Moreira tá fazendo. Ele montou linhas táticas reais no time do América. Nitidamente você vê que você tem três linhas e elas estão jogando fixas, próximas uma da outra. O jogador é ruim. Na hora que ele dá o passe mal. Só que como o companheiro está mais próximo, porque as linhas estão próximas, ela chega no companheiro. No português, as linhas eram mais passadas e o cara dava um passe e era ruim, e aí ele dava um passe mal e tal. Enderson Moreira na cabeça. É ele que está fazendo o nosso time funcionar. Esse time fraco, que a gente sempre fala que é ruim e tal, ele tá fazendo melhorar, ele tá tirando o melhor desse time. É ele na cabeça. Apesar de eu gostei do Mateuzinho, eu gostei do meio de campo em geral, assim, a gente conseguiu montar as linhas de defesa. Suelton e Alisson estão funcionando incrivelmente, porque as linhas estão próximas, e aí o Pablo, o Gilson, o Jonas, tá todo mundo próximo e ajuda nessa recomposição. Para mim, é o trabalho do Enderson Moreira que tá fazendo alguma coisa fluir no América. Tô de acordo. Só uma observação, eu acabei de ver aqui no Facebook uma postagem, o Enderson realmente parece com aquele ator do Poço Ipiranga, mas pode continuar. Ele complementa a renda com o cachê das propagandas do Poço Ipiranga. Enfim, puxando aí do Gilson, que o Sérgio comentou, não tem crítica para a ação dele hoje não, acho que o Gilson foi bem, no geral, foi bem sim. Teve um lance que eu desgostei, que foi, já estava 1-0, a gente teve um lance de contra-ataque, o Gilson tinha a possibilidade de tocar para o Osman ficar numa posição interessante para tentar um arremate, é se bem que a gente fica tentando lembrar dos arremates do Osman, que talvez o Gilson tenha feito a melhor coisa, mas ele é de fonte para puxar a bola até a linha de escanteio, segurar a bola ali naquele final, o que é uma jogada interessante para quem está vencendo. Mas era um contra-ataque, assim, era 3 contra 3, ou 2 contra 3. Diga. Você vai passar a bola pro Osman naquela draga, que é uma vontade, cara? Depois o cara faz a bobagem. Pois é, eu tava argumentando aqui, fui pensando nisso no meio do caminho. Ô Henrique, eu acho que esse lance também me chamou a atenção no estádio, mas sabe, me bateu na hora do 2002? Não, ele deve ter pensado o seguinte, porra, lá contra o Sport a gente ficou tentando vir aqui fazer alguma coisa, o Sport foi lá e fez o gol. Vou parar, vou segurar esse trem aqui, não quero saber de nada. Eu acho isso que bateu aí. O jogo do Sport na cabeça dele. Mesmo na hora do lance em si, eu critiquei por não ter feito o passe, mas depois que eu vi que ele estava defendendo bem a bola ali no cantinho, eu entendi o que ele estava fazendo, mas eu não sei como é que foi no estádio, mas assim, na TV, o Osman estava numa posição muito boa, o Osman ia entrar sozinho cara a cara com o goleiro. Aí, beleza, aí revém todos os arremates que o Osman tem feito, tá aquela draga, etc. Né, provavelmente ele ia botar a bola na bandeirinha do escanteio, então talvez o Gilson tenha feito a melhor escolha. Mas ainda é abdicado o gol para tentar segurar o resultado. E num jogo que, assim, o juiz foi bonzinho dando 5, hein? Vamos combinar. Foi. Porque se ele desse 10 ali, tava justo. Se ele desse 10, nunca ia, nenhum juiz vai dar 10 minutos de acréscimo. Mas se ele desse 10 minutos de acréscimo ali, que nós tivemos parada técnica, nós tivemos todas as alterações. Não, foram 5 alterações, não é isso? O América só trocou 2 e o Santos tocou 3, não é isso? E sim, pelo menos uns 5 minutos de paralisação durante a expulsão do Vanderlei. Então se ele desse ali... Mas agora, ô Henrique, eu acho correto, se o Vanderlei prejudicou o time dele, e botar na conta do cara. Eu acho que assim, o cara tá prejudicando o time, tá enrolando, se der acréscimo nesse tempo perdido, é bonificar o cara que fez a responsável. E o pior de tudo, é que o cara não saiu do campo, é porque você viu pela televisão. Isso você pensa na draga do ele que está. Porque... Na verdade, no básico, se você dá mais tempo de acréscimo, você prejudica o time que está com 10 jogadores e não o América. Mas tudo bem, você está contando com a realidade momentânea. Tudo bem. E ele não foi embora, gente. É, não foi. Mas depois foi. Mas o meu voto é pro garoto que está mudando a América, que está conseguindo fazer milagre com esse time e que faz uma graninha extra. Mandando o povo perguntar lá no Posto Piranga tudo, né? Talvez tenha feito, vamos perguntar pra ele, né? O que você fez com esse time? Que manda a gente perguntar no Posto Piranga. Eu só tenho uma observação sobre o trabalho do Enderson. O que ele tá fazendo, acho que a gente tem que ser agradecido por isso e tomara que continue nesse caminho. Eu só não consigo entender o Mateuzinho é o cara que acompanha o ataque adversário pela direita, e é o cara que ajuda o Jonas a marcar. Isso não vai dar certo, Anderson. O Mateuzinho tem 1,5 metros, e o Mateuzinho mais atrapalha quando ele volta para tentar acompanhar o lateral do que qualquer coisa. Isso tem refletido, para mim, até no futebol do Jonas. O Jonas hoje foi todo atabalhoado, porque vinha uma dupla de jogadores do Santos tentar triangular ali por aquele lado, ficava ele e o Mateuzinho, ou seja, ficava praticamente ele sozinho. O Mateuzinho... Com o físico dele, ele praticamente não consegue nem atrapalhar um adversário na marcação. Enquanto isso, o Pablo tem jogado de meia esquerda. O Pablo, que é o cara que eu achava que ia fazer essa dupla com o Jonas, dando combate aqui atrás, até porque o Pablo joga também de lateral direito, eu entendia que o Pablo ia fazer essa dobra. E o Pablo, quando viesse hoje, vinha o Caju, lateral esquerdo do Santos, que é um bom lateral, e o Copete estava caindo naquele lado. Vinha esses dois caras, quem marcava era Mateuzinho e Jonas. Isso não vai funcionar, e isso ainda faz com que, quando o América recupera a bola, o Mateuzinho tem que sair da nossa intermediária para tentar carregar. O Mateuzinho não consegue fazer isso, não vai conseguir fazer isso. Ele não tem físico para carregar a bola o campo inteiro. Mateuzinho é um cara que vai funcionar, ele tem uma criatividade acima da média, e ele vai funcionar quando ele tiver um pouco mais solto lá na frente, para ele poder fazer... Com um drible ele já chegar perto do gol, com um passe ele conseguir botar alguém na cara do gol, assim que ele vai funcionar, quando ele tiver liberdade para ficar mais lá na frente. O Mateuzinho não é esse cara para recompor do lado direito, não. Isso não vai dar muito certo, não. Aí eu concordo com você, eu acho que tem essa questão, sim. A Pablo me parece mais apto a cumprir essa função. Mas você vê que o Pablo está cobrindo aonde, então? Porque ele não está ficando na sobra também, né? Ele não está ficando lá na frente para fazer puxar esse contra-ataque. Ele também está participando do esquema defensivo. Eu não sei, atrapalhar, eu não sei se o Mateuzinho chega a atrapalhar, não. Ele chega a incomodar, eu já vi até ele fazendo alguns desarmes, só tendo uma boa atuação na marcação. Mas é, se ele estivesse mais solto para ir mais perto da linha adversária para puxar o contra-ataque, eu acho que talvez ele seja mais efetivo. Promessas. Promessas, dívidas e afins. Nós não recebemos mais sugestões, né? Não. Então, muito bem. A melhor que nós tivemos até agora foi a de... Felipe, baixa o som aí. A melhor que nós tivemos até agora foi a do Adson, de X boas ações, de acordo com o número de pontos que a América conquistar ao final do campeonato, conseguindo aí se livrar do rebaixamento. Eu acho que todo mundo fechou nessa, né? É uma boa. Se tivesse mais alguma sugestão, a gente podia avaliar. Eu gosto muito da ideia de todo mundo pintar o cabelo igual o do Suérico. Mas até lá o Suérico já vai voltar com o cabelo, não? Não sabemos. Quem sabe? Talvez Suérico... o time inteiro pinte o cabelo daquela cor. Você falar, Sérgio? Suellington só está de titular porque pintou o cabelo. Exato. Cabeça. O Edson Moreira olhou pra ele e falou: ele pintou o cabelo, ele tá com sangue nos olhos, ele vai julgar. Então ele tá de titular porque ele pintou o cabelo. Então isso tem um. Né, tem que levar isso em consideração. Uhum. Então, bom, tá aí. Eu acho que a gente pode fechar nessa do fechar as posições. Isso, mas depois a gente pode criar alguma outra que nos sacaneie, tipo essa do Suelito, mas eu ainda não tenho certeza dessa não, porque eu acho que o Suelito ainda vai fazer muita raiva na gente até o final do campeonato, a ponto da gente querer nem ver o Suelito pintar da ouro. Nós não vamos querer ficar com o cabelo igual do Suelito, não. Então, pronto. Se o Suelito for o grande artífice dessa recuperação americana daqui até o final do campeonato, aí já não é só uma questão de não rebaixamento, mas ele tem que ser o grande personagem dessa recuperação, aí sim nós podemos todos então descolorir o cabelo igual o Sul, né? Eu tô ainda torcendo para Libertadores, eu queria muito que o Cristiano tatuasse o Mondoré. tô nessa torcida, cara. Eu acho que eu quero isso mais do que quero ver o América na primeira. Aqui, deixa eu dar um pitaco aqui. É porque é o seguinte, até então, o cara do América da temporada tem sido o Danilo. Foi ele que deu o título do Mineiro com aquele monte de gol nas finais. Foi ele que fez um gol de falta depois de 3 anos sem o América fazer gol de falta. Foi ele que fez um golaço junto com o Mateuzinho. É o cara que dá sangue no América. É o cara ruim, mas é o cara que dá sangue. A gente tem que olhar um pouco mais pro Danilo. Acho que essa aposta aí podia passar alguma coisa com o Danilo. Uai, vamos pensar nisso, vamos ver se a gente consegue integrar o Danilo na aposta. Ele já ganhou os pacotes de biscoito, né? Ele não tá totalmente esquecido. Merecido. Vamos pensar em alguma coisa, que isso é uma das boas. Pode ficar o cabelo de branco? Alguma das boas ações pode ser uma sugestão dele, por exemplo. A gente integra ele de alguma forma, mas vamos pensar em alguma coisa. Se alguém tiver sugestão, já sabe, manda aí. Eu tô querendo encerrar. Quer recados finais aí, Watson? Recados finais. Avisar pra todo mundo aí que os dois últimos programas a gente tá com problema aí de áudio. O programa passado cortou no meio. Esse de hoje também não tá redondinho de áudio. O Henrique tá curtindo suas merecidas férias. Pagamos pra ele um alto salário pra que ele gaste esse dinheiro lá na Bahia mesmo. Então, no próximo programa, eu acho que o Henrique já volta, né, Cláudio? Aí a gente já encerra as férias dele. E aí o programa volta ao normal, volta a ser um pouco melhor do que foi hoje. Não muito, mas um pouquinho melhor. Então, agradecendo aí quem ouviu, curtam a nossa página, compartilhem as bobagens que a gente coloca lá e até a próxima. Muito bem. Melhor que você combina com o Cláudio, se eu volto ou não. Sérgio Tavares, dá seu boa noite final aí. Ai, ô bicho, eu já falei que eu tô levemente alcoolizado, né? Então, eu tô levemente alcoolizado, mas eu gosto demais de participar dessa porra aqui, puta que pariu, demais. Eu vou continuar meu pessimismo, tá? Tá funcionando, tá dando certo, então nós vamos perder o próximo jogo, eu confio nisso, vamos lá. Sim. Bom, queria dizer que hoje estava até difícil participar, como vocês puderam ver, está uma confusão por aqui, mas participando de tantas derrotas, na vitória tem que participar também. Justo. Eu queria agradecer mais uma vez o convite e dizer que rumo a Libertadores, lembre-se do exemplo da sinuca, Alencar estava certo. Beleza. A primeira vitória desses dois, do Felipe eu sei que é, a sua também, Sérgio. Não, você é doido? O que é isso? Você tá doido? Não me sacaneie desse jeito, bicho. Desde o início, para com isso, pô. O que é isso? Não, eu digo participando. Não, eu vou pesquisar isso, que eu não tenho condições de responder isso assim, de bate-pronto, não. Mas eu tenho certeza que eu já participei em outras vitórias. Pô, pode anotar aí. Então, beleza. Bom, eu já que o Alisson deixou, que eu vou terminar minhas férias, eu volto na semana que vem sim, lá na minha casinha, com mais conforto. Estou achando que vamos sim vingar a derrota que sofremos com o Fluminense na primeira rodada. O Fluminense é freguês, e aquele resultado de 1-0 não é normal, então é hora da gente ir lá e dar uma cutucada no Fluminense, conquistar mais 3 pontinhos, chegar a 16, e aí vamos estar perto do Cruzeiro, que vai perder amanhã, vai estar com 18, vai perder na outra rodada também. Em breve estaremos passando as Mariocas na tabela, entregando a lanterninha para eles, que eles fiquem com a lanterna azul, que já deu de lanterna verde, certo? Seu Cláudio, seu boa noite, encerre o programa como sempre com seu brilhantismo, seu carisma e seus recadinhos socioeducativos. Boa noite, coelhada, e lembre-se, não caça em Pokémon dirigindo, é perigoso. Falou, moçada, boa noite. Falou.